queda, não vim subir no palco pra encher ouvidos de merda. É rap sujo de quebra, palavrões desnecessário. Não gosta não, é apenas minha revolta, caralho. Cuspindo fogo, baguncei todo o baralho. Almejo por paz na vida e foco no meu trabalho. Uma dama foda na cama, dinheiro que é necessário. É complicado, vivo fazendo horas e sem salário. Calando a boca de otário que não larga a mamadeira. Na banca é só aluado, fechado com os mais sujeira. Só em pequeno labareda, de onde são esses playboy perguntando quem tem seda. Não quero coxa, só cola com o carro do pai, cuzão. Mas um rolê com nós cê não vai, então doutor. Veja bem que a ideia é cheque, cuidado no que cê fala. Sua filha curte meu rap. Só ligo, foda-se, basta pau no seu. Falador aqui não arrasta, sou louco, lobo de caça. Nasci de observando ovelha nas rimas. Sou Mike Tyson, pronto pra arrancar a orelha. Gogado em cima da telha, minha passada é bem suave. Destrava, o mundo tá rodando e o caso é grave. Suave na nave, ave. E ela flerta, a menina vendendo sabe como faz. Gamado fico de boca aberta, né? Nela já é certa, lembra até Sasha Grey. Tatu irada, ela deitada, pele branca, chapei. Mas junto é boom, big bang, imagina num lap dance. Ela é um kickflip na escadaria, só que de sua distância. Falador mais atrasado que Tech Pix. A vida não é série da Netflix. E aí? É uma degrau de suas crias em Pernambuco. Na cena é só maluco, pesado igual esse remix.